Quantas vezes eu me dei assim, corpo e alma que havia em mim, dependente, escravo da paixão, só ouvi a voz do coração. Quantas vezes enlouquecido, totalmente envolvido, esqueci da razão, nem notei teu amor fingido. Foi a transa banal que terminou. Mas eu sei teus segredos, conheço teus medos, sei te seduzir. E você vai me procurar. Eu me dei assim, corpo e alma que havia em mim, dependente, escravo da paixão, só ouvi a voz do coração. Quantas vezes enlouquecido, totalmente envolvido, esqueci da razão, nem notei teu amor fingido. Foi a transa banal que terminou. Mas eu sei teus segredos, conheço teus medos, sei te seduzir.